mas esteja com você. Esteja com você. Não te quero sofrer. Não te quero sofrer. Ainda hoje eu vi uma lágrima escorrer do seu rosto, nesse rosto suave, com a dor do desgosto e com o peso inigualável do sabor da derrota. Presenciei essa cena, o sentimento brotar. Mãe, eu te amo, sabes? Não quis te fazer sofrer, mas no momento eu escolhi, eu tinha que escolher. E num segundo aconteceu o que eu não queria. Ah, se eu pudesse caminhar em uma nova trilha, rumar um caminho de luz ao horizonte da paz, dar alegria a você que merecia demais. Hoje tu choras, fico triste, a culpa não foi sua. Fez o que pôdes, eu sei, a vida continua. Lembro de quando era pequeno, você me protegia. Era meu anjo da guarda de noite e de dia. E no Natal, Papai Noel foi meu primeiro emprego. Dava alegria a você, às crianças do bairro inteiro. Eu sempre fui um pouco adulto, mas que minha idade. Queria ser independente, tinha habilidade. É tipo um pássaro que voa e busca novos ares. Quer descobrir novos rumos, mudar de cidade. Sempre contei com você, mesmo que à distância. Ganhar o mundo era meu sonho, já desde criança. Jogar bolinha ou soltar pipa, eu já não mais queria. Queria o mundo em minhas mãos, cheio de magia. Mas esteja com você. Não te quero sofrer. Que a paz esteja com você. Esteja com você. Não te quero sofrer. Não te quero sofrer. As drogas veio, eu sei, eu vacilei. E nas garrafas várias vezes desandei. Coisa de um jovem moleque que queria de tudo, com pensamento que um dia ia mudar o mundo. Mas esqueci que o mundo não girava ao meu redor, mas ao redor girava o mundo que era bem melhor. E nessas indas e vindas a gente perde um pouco, muda o rumo e esquece o verdadeiro tesouro. Como na beira do mar, no clarear do dia, simplesmente senti no rosto a brisa fria. Nesse rosto que carrega as marcas da tristeza, que não se cicatrizam e ofusco a beleza. Me lembro do final da tarde no sofá da sala, esperando os trapalhões para dar muita risada. No som de Zacarias, que tremenda piada. Você fazia aquele chá pra completar as torradas. Era a beleza da vida, valor que a gente não vê. Se eu soubesse, eu não queria nunca mais crescer. Mas como tudo é passageiro, eterno é só o amor de uma mãe pelo filho, que transforma em dor. Quando a gente não consegue transformar em palavras ou em um simples gesto para a pessoa amada. E acontece na vida o que aconteceu. Mãe, me perdoa, pois o erro foi somente meu. Mas esteja com você. Não te quero sofrer. Que a paz esteja com você. Não te quero sofrer. Não te quero sofrer. Que a paz esteja com você. Com você. Não te quero sofrer. Não te quero sofrer. Que a paz esteja com você. Esteja com você. Não te quero sofrer. Não te quero sofrer. Estou aqui em volta, a minha família foi quem ficou do meu lado de noite e de dia. E os amigos vão chegando cada vez mais gente. Com muita paz no coração, plantei essa semente. Ah, se eu pudesse explicar o que é inexplicável, confortar o coração que é inevitável. E na verdade nem eu sei o que passou na cabeça. Foi um segundo de bobeira e eu fiz a besteira. A mente humana é cruel, também é traiçoeira. Nunca se irá saber o que passa na mente alheia. E nem tente compreender entender o incompreensível. A lágrima agora que rola um coração sensível, que dá espaço à esperança de um mundo melhor. O inconformismo quando bate fica bem pior. Temos que nos acostumar, pois a vida é assim. Quando é a própria pessoa que decreta seu fim. Eu sei, aquele pano eu peguei e o nó foi eu que dei. No pescoço eu passei, aí eu me joguei. Minha família, minha mãe, quem tá sofrendo com isso? Minha intenção nunca foi essa, eu nunca pensei nisso. Eu sei que o erro foi meu, não posso voltar atrás. Reze por mim para que eu possa encontrar a paz. Foi meu irmão e esse é só meu ponto de vista. Mas não sabemos o que passa na eu mente de um suicida. Não te quero sofrer. Não te quero sofrer.